CD 33. Capítulo 33. A História do Príncipe. Harry permaneceu ajoelhado ao lado de Snape, simplesmente o contemplando até que, de súbito, uma voz aguda e fria falou tão perto que ele se pôs de pé com um salto, o frasco bem seguro na mão, pensando que Voldemort tivesse voltado à sala. A voz do Lorde das Trevas ressoou nas paredes e no chão, e Harry percebeu que o bruxo estava se dirigindo a Hogwarts e a toda a área vizinha para que os residentes de Hogsmeade e todos que ainda lutavam no castelo o ouvissem tão claramente como se estivesse ao lado deles, bafejando-lhes na nuca, à distância de um golpe mortal. — Vocês lutaram — disse a voz, valorosamente. — Lord Voldemort sabe valorizar a bravura. Vocês sofreram pesadas baixas. Se continuarem a resistir a mim, todos morrerão, um a um. Não quero que isto aconteça. Cada gota de sangue mágico derramado é uma perda e um desperdício. Lord Voldemort é misericordioso. Ordeno que as minhas forças se retirem imediatamente. Vocês têm uma hora. Deem um destino digno aos seus mortos. Cuidem dos seus feridos. Eu me dirijo agora diretamente a você, Harry Potter. Você permitiu que os seus amigos morressem por você em lugar de me enfrentar pessoalmente. Esperarei uma hora na Floresta Proibida. Se ao fim desse prazo você não tiver vindo ao meu encontro, não tiver se entregado, então a batalha recomeçará. Desta vez eu participarei da luta, Harry Potter, e o encontrarei, e castigarei até o último homem, mulher e criança que tentou escondê-lo de mim. Uma hora. Ambos, Rony e Hermione, sacudiram a cabeça freneticamente olhando para Harry. Não deu ouvidos a ele, disse Rony. Tudo dará certo, acrescentou Hermione, irrefletidamente. Vamos voltar ao castelo. Se ele foi para a floresta, precisaremos pensar em um novo plano. Ela olhou para o corpo de Snape e voltou correndo ao túnel. Rony seguiu-a. Harry recolheu a capa da invisibilidade, tornou a lançar um olhar a Snape. Não sabia o que sentir, exceto o choque pela maneira como fora morto e a razão alegada. Eles voltaram engatinhando pelo túnel, calados, e Harry ficou em dúvida se Rony e Hermione ainda conseguiam ouvir o eco das palavras de Voldemort em sua cabeça, como ele. Você permitiu que os seus amigos morressem por você em lugar de me enfrentar pessoalmente. Esperaria uma hora na Floresta Proibida, uma hora. Pequenos embrulhos pareciam coalhar o gramado em frente ao castelo. Devia faltar pouco mais de uma hora para amanhecer, mas estava um breu. Os três se apressaram em direção aos degraus de pedra da entrada. Um tamanco solitário, do tamanho de um pequeno barco, se achava abandonado ali. Não havia sinal de Grope, nem de seu atacante. O castelo estava normalmente silencioso, não havia clarões agora, nem estampidos nem gritaria. As lajes do deserto saguão de entrada estavam manchadas de sangue. As esmeraldas continuavam espalhadas pelo piso ao lado de pedaços de mármore e lascas de madeira. Parte do balaustre fora destruído. Onde estão todos? Sussurrou Hermione. Rony saiu à frente para o salão principal. Harry parou à porta. As mesas das casas tinham sido retiradas e o salão estava lotado. Os sobreviventes formavam grupos, abraçando uns aos outros. Na plataforma, os feridos recebiam atendimento de Madame Pomfrey e seus auxiliares. Firenze estava entre os feridos. Seu flanco sangrava e ele se agitava deitado, incapaz de se levantar. Os mortos estavam enfileirados no meio do salão. Harry não viu o corpo de Fred, porque a família o rodeava. George estava ajoelhado, à cabeça do irmão gêmeo. A senhora Weasley se deitara sobre o seu peito, o corpo sacudindo. O senhor Weasley acariciava os cabelos dela e as lágrimas desciam em cascata pelo seu rosto. Sem dizer palavra a Harry, Rony e Hermione se afastaram. Harry viu Hermione se aproximar de Gina, cujo rosto estava inchado e borrado, e abraçou-a. Rony se juntou a Guy, Fleur e Percy, que passou o braço pelos ombros do irmão. Quando Ginny e Hermione se aproximaram do resto da família, Harry pôde ver com clareza os corpos ao lado de Fred. Remo e Tonks, pálidos e imóveis, a fisionomia plácida, aparentemente dormindo sob o escuro teto encantado. O salão principal pareceu fugir, se tornar menor, encolher, quando Harry recuou tonto do portal. Não conseguia respirar, não conseguia suportar a visão dos outros corpos, saber quem mais morrera por ele, não conseguia suportar a ideia de se reunir aos Weasley, não conseguia olhar em seus olhos, pois, se ele tivesse se sacrificado em primeiro lugar, Fred talvez não tivesse morrido. Ele deu as costas e subiu rápido a escadaria de mármore. Lupin, Tonks, ele ansiava por não sentir, desejava poder arrancar seu coração, suas entranhas, tudo o que estava gritando dentro dele. O castelo estava completamente vazio. Até os fantasmas pareciam ter se reunido ao funeral coletivo no salão principal. Harry correu sem parar, apertando o frasco de cristal contendo as últimas lembranças de Snape, e não desacelerou até alcançar a gárgula de pedra que guardava o gabinete do diretor. Senha. Dumbledore, disse sem pensar, porque era quem ele ansiava por ver. E, para sua surpresa, a gárgula se afastou, revelando a escada circular que protegia. Quando, porém, Harry irrompeu pelo gabinete, encontrou-o mudado. Os retratos pendurados a toda volta estavam vazios. Nenhum único diretor ou diretora ficara para vê-lo. Pelo visto, todos tinham saído voando, atravessando os quadros que se alinhavam pelo castelo para poder ter uma boa visão dos acontecimentos. Harry olhou desesperado para o quadro deserto de Dumbledore, diretamente atrás da cadeira do diretor, e lhe deu as costas. A penceira de pedra estava no armário onde sempre estivera. Harry carregou-a para cima da escrivaninha e despejou as lembranças de Snape na grande bacia com a borda de runas. Fugir para a cabeça de outro era um alívio abençoado. Nada que mesmo alguém como Snape tivesse lhe deixado poderia ser pior do que os seus próprios pensamentos. As lembranças giraram, branco-prateadas e estranhas, e, sem hesitar, possuído de um sentimento de refletido abandono, como se isso pudesse aliviar a tortura do seu pesar, Harry mergulhou. Caiu de cabeça em um lugar ensolarado e seus pés encontraram um chão morno. Quando se endireitou, viu que estava em um parquinho infantil quase deserto. Uma enorme chaminé solitária dominava o horizonte distante. Duas meninas se balançavam para frente e para trás, e um menino magricela as observava, de trás de uma moita de arbustos. Seus cabelos negros eram demasiado longos e suas roupas tão díspares que isso até parecia intencional. Jeans excessivamente curto, um casaco enxovalhado e tão largo que poderia ter pertencido a um adulto, uma camisa estranha com aspecto de bata. Harry se acercou do garoto. Snape não parecia ter mais do que 9 ou 10 anos, mas lento, pequeno, rijo. Havia uma indisfarçável cobiça em seu rosto magro, ao espiar a mais jovem das meninas que se balançava mais alto do que a irmã. Lilian, não faz isso! Gritava a mais velha. A garota, porém, soltava o balanço na altura máxima do arco que descrevia e voava no ar. Literalmente voava. Atirava-se para o céu com uma grande gargalhada e, em vez de cair no asfalto do parquinho, pairava no ar como uma artista de trapézio, permanecendo no alto tempo demais, aterrissando leve demais. Mamãe disse para você não fazer. Petúnia parou o próprio balanço, arrastando os calcanhares das sandálias no chão, produzindo um forte atrito. Depois saltou com as mãos nos quadris. Mamãe disse que você não podia, Lilian. Mas eu estou ótima, respondeu Lilian, ainda rindo. Túnia, dá uma olhada. Veja o que eu sei fazer. Petúnia relanceou à sua volta. O parquinho estava deserto, exceto pelas duas, e, embora as garotas ignorassem Snape, Lilian apanhara uma flor caída na moita, em que o garoto espreitava. Petúnia se aproximou, evidentemente dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Lilian esperou a irmã chegar suficientemente perto para poder ver bem. Então, estendeu a palma da mão. A flor estava ali abrindo e fechando as pétalas, como uma bizarra ostra com muitos lábios. Para com isso, guinchou Petúnia. Não estou machucando ninguém, respondeu Lilian, mas fechou a flor na mão e atirou-a no chão. Não é direito, reclamou Petúnia, mas seus olhos tinham acompanhado o voo da flor até o chão e se detiveram nela. Como é que você faz isso? Acrescentou e havia um claro desejo em sua voz. É óbvio, não é? Snape não conseguira mais se conter e saltara de trás da moita. Petúnia gritou e voltou correndo para os balanços, mas Lilian, embora visivelmente assustada, não arredou o pé. Snape pareceu se arrepender de ter se mostrado. Um colorido baço subiu às suas bochechas pálidas quando olhou para Lilian. — O que é óbvio? — perguntou ela. Snape tinha um ar de nervosa excitação, com um olhar rápido à distante Petúnia. Agora parado ao lado dos balanços, ele baixou a voz e disse — Sei o que você é. — Como assim? — Você é uma bruxa — sussurrou Snape. Ela se ofendeu. — Não é bonito dizer isso a uma pessoa. Ela deu as costas, empinou o nariz e se afastou com firmeza em direção à irmã. Não, chamou Snape. Estava agora muito vermelho e Harry se perguntou por que não tirava aquele casaco ridiculamente grande, a não ser que quisesse esconder a bata que usava por baixo. Ele saiu atrás das garotas abanando o casaco, já parecendo o absurdo morcego que veio a se tornar em adulto. As irmãs o avaliaram, unidas em sua desaprovação, ambas se segurando na armação do balanço como se fosse um pique. Você é, disse Snape a Lilian, você é uma bruxa. Estive observando um tempo. Mas não é uma coisa ruim. Minha mãe é. E eu sou um bruxo. A risada de Petúnia foi um grande balde de água fria. Bruxo? Guinchou ela, retomando a coragem, agora que se refizera do choque de sua inesperada aparição. Eu sei quem você é. Você é aquele garoto, Snape. Mora na rua da fiação, na beira do rio, disse Petúnia à irmã, deixando evidente pelo seu tom que considerava o endereço uma fraca recomendação. Por que estava nos espionando? Não estava espionando, respondeu Snape, vermelho e constrangido, os cabelos sujos à claridade do sol. Não espionaria você, pode ter certeza, acrescentou vingativo. Você é uma trouxa. Embora Petúnia não entendesse a palavra, o tom não deixava dúvida. Lilian, anda, vamos embora, disse esganiçada. Lilian obedeceu imediatamente à irmã, fazendo cara feia para Snape ao se afastar. Ele ficou parado, observando as duas se dirigirem ao portão do parquinho, e Harry, o único que restara ali, reconheceu o amargo desapontamento de Snape e compreendeu que o bruxo planejara aquele momento há muito tempo e que tudo saíra errado. A cena se dissolveu e, antes que Harry tomasse consciência, uma nova formara ao seu redor. Achava-se agora em um arvoredo. Via o rio banhado de sol cintilando entre os troncos. As sombras projetadas pelas árvores produziam um círculo de sombra verde e fresca. Snape agora despia o casaco. Sua bata esquisita causava menos estranheza à meia-luz. E o Ministério pode punir você se usar magia fora da escola. Você recebe cartas. Mas eu usei magia fora da escola. Não é o nosso caso. Ainda não temos varinhas. Não castigam quando a gente é criança e não consegue se controlar. Mas quando se faz 11 anos, ele acenou a cabeça com autoridade. E começam a nos ensinar, então temos que maneirar. Houve um breve silêncio. Lilian apanhara um gravetinho no chão e girou-o no ar. E Harry percebeu que ela estava imaginando faíscas saindo de sua ponta. Ela largou o graveto, se inclinou para o garoto e perguntou. Isso é verdade, não é? Não é uma brincadeira. Petúnia diz que você está mentindo. Petúnia diz que Hogwarts não existe. É verdade, não é? É verdade para nós, respondeu Snape, não para ela. Mas nós receberemos a carta, você e eu. Sério? Sussurrou Lilian, sem a menor dúvida. E mesmo com os seus cabelos mal cortados e suas roupas descombinadas, ele era uma figura estranhamente impressionante, esparramado à sua frente, esbanjando confiança no próprio destino. E realmente vai ser entregue por uma coruja? Sussurrou Lilian. Normalmente é, mas você é nascida trouxa, então alguém da escola terá de vir explicar aos seus pais. Faz diferença ser nascida trouxa? Snape hesitou. Seus olhos negros ansiosos, à sombra esverdeada, percorreram o rosto pálido e os cabelos a caju da garota. Não, garantiu ele, não faz a menor diferença. Que bom, disse Lilian, se descontraindo. Era evidente que andara preocupada. Você tem muita magia. Eu vi todas as vezes que estive espiando você. Sua voz foi se distanciando. Ela não estava mais ouvindo, deitara-se no chão coberto de folhas e contemplava a abóbora de folhas no alto. Ele a observava tão avidamente quanto o fizera no parquinho. Como vão as coisas em sua casa? Perguntou Lilian. Um pequeno vinco apareceu entre os olhos dele. Ótimas. Eles não estão mais brigando? Ah, sim, continuam brigando. Ele apanhou um punhado de folhas e começou a rasgá-las, aparentemente sem notar o que estava fazendo. Mas não vai demorar muito e logo terei ido embora. O seu pai não gosta de magia? Ele não gosta muito de nada. Severo. Um pequeno sorriso curvou os cantos da boca de Snape ao ouvi-la pronunciar o seu nome. Quê? Me fale outra vez dos dementadores. Para que quer saber sobre eles? Se eu usar magia fora da escola, não entregariam você aos dementadores só por isso. São para as pessoas que fazem coisas realmente ruins. Os dementadores guardam a prisão dos bruxos. Azkaban. Você não vai para Azkaban. Você é muito... Ele curou novamente e rasgou mais folhas. Então, um leve farfalhar atrás de Harry o fez se virar. Petúnia, escondida atrás de uma árvore, se desequilibrara. Túnia! Exclamou Lilian. Havia surpresa e boas-vindas em sua voz, mas Snape saltara em pé. Quem está espionando agora? Gritou. Que é que você quer? Petúnia ficou ofegante, assustada por ter sido descoberta. Harry viu que se concentrava à procura de alguma coisa para dizer que o magoasse. Afinal, o que é isso que você está vestindo? Perguntou ela, apontando para o peito de Snape. A blusa da sua mãe?